Panorama Agrícola para 10 de fevereiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, está no ar o Panorama Agrícola de 10 de fevereiro de 2012, sexta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado do programa é: nem só de pão vive o homem. Confira as atrações desta sexta do Panorama Agrícola. Cresce o consumo de carne suína no Brasil. Mafra reforma ponto de comercialização de produtos da agricultura familiar com recursos do SC Rural. E na entrevista, a previsão climática indica chuva abaixo da média no oeste do estado. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Amplamente utilizado na culinária brasileira, o alho tem propriedades antibióticas naturais. Além disso, o alho vai bem com carne, peixe, aves e saladas. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do Santa Catarina Rural de hoje, conversamos com Wilson Cuiava, que é sócio e administrador da ACPAN, Associação Central de Pequenos Agricultores de Mafra. Wilson Cuiava, como a ACPAN está sendo beneficiada pelos recursos do Santa Catarina Rural? Bem, a ACPAN está sendo beneficiada com recursos que vão contemplar reformas em um antigo prédio, que era um terminal urbano de Mafra, e cedido em comodata para a ACPAN pela Prefeitura Municipal, onde a ACPAN está realizando as reformas e o SC Rural vai entrar com uma parcela importante nessa reforma, que vai contemplar a aquisição de alguns equipamentos, divisórias, estandes e também a pintura do prédio. Bem, Wilson Cuiava, esse ponto de comercialização é para produtos da agricultura aí da região? Exatamente, Mauro. São produtos da agricultura familiar, de associações, de pequenas cooperativas, exclusivamente produtos da agricultura familiar, com destaque para hortaliças industrializadas como conservas, geleias, mel, bolachas caseiras, que tem, nós possuímos várias associações, e esse ponto ele vai ser importante para centralizar todos esses produtos e tanto vender direto ao consumidor, quanto também para distribuição para alguns programas de governo, como o PNAE, né, o Programa de Alimentação Escolar, para o PAA, programa também ligado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, ao Ministério de Desenvolvimento Social, e também para o mercado normal, né, o mercado legal, como mercados normais e o próprio atacado, os atacados que a gente já faz também a comercialização, mas com um local pequeno ainda, não tão propício como vai ser esse local que está sendo reformado. Bem, Wilson Cuiava, quando a reforma deve estar concluída e quando esse novo ponto de comercialização deve começar a operar? Bom, pelo andamento das obras, deve ficar pronto em meados de março. Eu acredito que lá pelo dia 15, entre dia 15 e dia 20 de março, devemos estar com a reforma praticamente pronta e também já iniciando a instalação das gôndolas e dos móveis. Inclusive, a sede administrativa da CEPAM será transferida para esse ponto, juntamente com as demais estruturas, né? Qual a localização em Mafra? É Avenida Frederico Aize, próximo ao Alto de Mafra, né? Antigo terminal urbano. Quantos agricultores ligados à CEPAM estão sendo beneficiados? Diretamente, associados da CEPAM seriam 72, e indiretamente, ou também diretamente, e a CEPAM também trabalha com outros agricultores familiares, mesmo que não sejam associados, em torno de 400 a 500 famílias. De Mafra e também da região, de agricultores familiares. Perfeito. Muito obrigado a Wilson Cuiava, sócio e administrador da ACEPAM, Associação Central de Pequenos Agricultores de Mafra, que está recebendo ajuda financeira do Santa Catarina Rural para um ponto de comercialização de produtos da agricultura familiar. Muito obrigado, Cuiava. Obrigado, Mauro. Valeu. Um abraço. Atmosfera, estudos e projetos da Epagri-Siram. A entrevista é com a meteorologista da Epagri-Siram, Marilene de Lima. Marilene, qual é a previsão do clima para os próximos 3 meses? Olha, os 3 meses a gente pode até dividir em fevereiro, depois na tendência março e abril, né? Então, fevereiro deve manter um padrão bastante parecido com o que vem acontecendo até agora, o que ocorreu em janeiro, né? Então, lá no oeste, meio oeste de Santa Catarina, a tendência é que continue com uma escassez de chuvas. Então, as chuvas ao todo devem ficar abaixo da média nesse mês de fevereiro. E a tendência para os meses de março e abril é que a chuva já comece a ocorrer com mais frequência, mesmo que com volume pouco significativos, não vai ser suficiente para reverter o quadro de estiagem que a gente tem, mas pelo menos a chuva deve vir com mais frequência. Então, o esperado é que para esse próximo período, aquelas áreas atingidas pela estiagem, né, do oeste, extremo oeste, oeste, meio oeste de Santa Catarina, já comece a haver pelo menos uma melhor distribuição nas chuvas. As outras regiões do estado, nos meses de fevereiro, assim como março e abril, a tendência é que fiquem mais próximas da média e até em algumas localidades do Vale do Itajaí, litoral norte, Grande Florianópolis, as chuvas podem até acabar ficando acima da média. E em relação às temperaturas, já para o período de fevereiro, deve ocorrer, como a gente está percebendo até agora, massas de ar mais seco atuando por mais tempo e da mesma forma secas e quentes, né? Então, dessa forma aí acaba ocorrendo temperaturas que devem ficar acima da média, as temperaturas máximas e as mínimas, né? Nesse período aí de fevereiro, que vai ser marcado pelas massas de ar mais seca, mais quente. Agora, para abril e março, né, março, abril, a tendência é que ondas de frio já comecem a chegar, não de forma muito intensa, mas devem levar as temperaturas a ficar dentro do esperado para essa época do ano, né? Então, ainda a gente deve contar com temperaturas de verão, agora em fevereiro, máximas acima dos 30 graus, e já para os meses seguintes, máximas em torno dos 27, 25 graus. Né? Então, fica bem mais ameno. Falou Marilene de Lima, meteorologista da Epagri-Siram, sobre a previsão do clima para os próximos 3 meses. A tendência, então, da estiagem persistir por mais pelo menos um mês na região oeste de Santa Catarina. É hora das notícias. Cada brasileiro consumiu, em média, 15,1 kg de carne suína no ano passado. As informações são da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. O consumo per capita, que havia permanecido estável em anos anteriores, cresceu aproximadamente 1,5 kg em 2011, mas o mercado brasileiro tem o consumo per capita bem inferior ao da União Europeia, por exemplo. O mercado da União Europeia consumiu em 2011 40,2 kg de carne suína por pessoa ano, bem superior aos 15,1 kg do Brasil. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.